Na época em que viveu Santa Joana, princesa, Aveiro participava das redes europeias, fossem redes económicas, como a exportação do sal que fazíamos para a Galiza ou para os Países Baixos, fossem percursos culturais. Recordemos o percurso europeu do nosso mestre grego, Aires Barbosa. Ou também redes religiosas. O convento de Jesus inseria-se, afinal de contas, numa ordem internacional. A Ordem dos Pregadores ou dos Dominicanos, que foi fundada em Toulouse. Já no século XVIII, merece realce a importância do aveirense João Jacinto Magalhães. Este no estabelecimento de redes científicas com a Europa do seu tempo. Esse conceito hoje tão vital para a investigação moderna e de que, precisamente, os investigadores da nossa Universidade de Aveiro participam de forma muito ativa. Fernando Pessoa afirmou que ser português, no sentido decente da palavra, é ser europeu. Dizia ele, sem a má criação de nacionalidade. E acrescentava, amar a nossa terra não é gostar do nosso quintal. E isto de quintal, afirmava Pessoa, também tem as suas interpretações. Dizia ele, o meu quintal, em Lisboa, está ao mesmo tempo em Lisboa, em Portugal e na Europa. Minhas senhoras e meus senhores, neste dia 12 de maio de 2019, comemorando-se o feriado municipal no contexto em que vivemos, tais proclamações, datadas de 1923, adquirem hoje um sentido de atualidade e, diria, de emergência. O nosso quintal aqui em Aveiro deve estar ao mesmo tempo aqui, em Portugal e na Europa. Se a história nos ensina que Portugal e Aveiro sempre estiveram com a Europa, os nossos tempos demonstram como a ligação ao espaço europeu se tornou uma prioridade para esta região. É bom que os cidadãos de Aveiro reconheçam as realizações concretas, só possíveis pelo facto de estarmos no projeto europeu. Imperfeito, de certo, mas decisivo para o nosso desenvolvimento com coesão social e sustentabilidade ambiental. É tempo de sabermos estar gratos à União Europeia. Esse projeto de paz, de qualidade de vida, de prosperidade e de cidadania, hoje ameaçado por populismos irracionais, mas também por uma atitude de laxismo cívico, a que todos somos chamados a combater de forma proativa. No próximo dia 26 de maio, as eleições para o Parlamento Europeu será uma oportunidade de mostrar de forma clara e pelo voto o nosso compromisso com a defesa da União Europeia numa relação que vai muito para além do deve haver da frieza dos números. Apelo a todos para mobilizarmos os cidadãos de Aveiro para que Aveiro seja a cidade mais europeia de Portugal. Por Aveiro, por nós e pelas gerações que aí virão, inspirados na história, mas esperançosos no futuro, vamos dizer sim à Europa.